Já lá vão mais de 2 meses desde o anúncio da entrada do Fundo Monetário Internacional no nosso país. O FMI chegou a Portugal e trouxe consigo toda uma onda de contestação. Nas ruas de Lisboa desfilam agora os revoltosos, os que não aceitam mais ser explorados e enganados. São velhos, são jovens, são estudantes, desempregados e precários. São pouco mais de 200 homens e mulheres que acreditam representar nas suas ações a larga maioria da população portuguesa. Mas como é que chegaram até aqui? Para se perceber isto, portanto, há uma posição que devemos ter de princípio, independentemente dos instrumentos que vamos utilizar para avaliar em pormenor, contabilisticamente, o valor da dívida que interessa pagar ou que não interessa pagar, é isto que devemos tomar, pensar. Não há pagamento de dívida, suspensão dos pagamentos, entalar a Merkel, entalar o euro, entalar o FMI. Surgiu à frente do consulado espanhol, em solidariedade com aquilo que está a passar na Praça do Sol, que é um processo, na minha opinião, importantíssimo, de participação ativa das pessoas, de participação para além da democracia do voto, não é? Dizermos as nossas coisas que temos a dizer e fazermos as coisas que temos a fazer, que a democracia do voto esgota-se de 4 em 4 anos, e isto é muito mais profundo. Délio Figueiredo tem 30 anos, é professor substituto em regime precário e foi um dos ainda jovens que aderiu ao movimento Democracia Verdadeira Já. Surgido no passado dia 20 de maio, o movimento Democracia Verdadeira Já juntou na Praça Dom Pedro IV, em pleno Rossio, centenas e centenas de apoiantes. Durante cerca de uma semana dormiu-se, comeu-se e viveu-se dentro do possível, com o corpo apoiado e encostado à estátua do 28º Rei de Portugal. Nós temos aqui a secção da cozinha e há um espaço de armazém também, onde guardamos materiais de tipo cordas, faixas, cordel, marcadores, tintas, onde também fazemos reciclagem de, por exemplo, de garrafas de água, que artesãos, não é, que pegam nas garrafas de água e transformam em malmequeres de plástico, pintados, etc. E pronto, e temos ali o espaço da frente, onde acontece a assembleia, e temos também ali o primeiro espaço de debate e discussão, mesmo ao pé do sítio da assembleia, para quando as pessoas quiserem, sentam-se ali, há sofás, há cadeiras, e podem discutir qualquer assunto, porque esse é o espírito daqui, a malta poder discutir livremente. E é o sentimento de liberdade e de respeito mútuo que faz crescer a adesão e a aceitação entre os populares da capital. Quem o diz é Rodrigo Rivera, de 24 anos, e um dos vários responsáveis pela logística da acampada de Lisboa. Estudante de Relações Internacionais na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Rodrigo é mais um dos vários manifestantes que trocou a rotina diária por um projeto tentador, ambicioso e de desafio. O de ensaiar uma sociedade diferente. Queremos aqui criar uma nova ágora, no sentido grego, não é? Uma praça pública onde as pessoas possam falar. Nós não estamos aqui, como muita gente nos chama, de vândalos, muita gente nos chama de jovens inconsequentes, rebeldes de meia tigela. Não, nós estamos aqui a provar que é possível haver democracia participativa. E chamam-nos rebeldes, chamam-nos violentos, chamam-nos vândalos. Eu digo que violência é receber 500 euros por mês e tentar sobreviver com isto. É por uma sociedade melhor, uma sociedade inclusiva, que consiga trazer muita gente para a participação política. Que a política não seja só reservada aos políticos profissionais, não é? Que esses são os senhores que têm feito, que levaram Portugal até ao ponto em que está hoje. Que têm os seus grandes amigos sempre, que favorecem sempre. Podíamos enumerar N situações, tenho medo, se são centenas, se são milhares, se são dezenas de milhares, de favorecimento direto entre o poder político e o poder económico. E isso passou-se nos últimos 30 e tal anos, independentemente de CPS, PSD ou CDS. Portanto, nós não somos contra, nós somos por algo diferente, uma política sem corrupção. Partilha-se um espaço que é de todos, sempre com um sorriso nos lábios, mas partilha-se também, acima de tudo, uma vontade de apelar à conquista pela diferença. Ninguém vê este manifesto como uma prática original ou mesmo inovadora, mas não é isso que limita ou condiciona os revolucionários de hoje, em dia, se juntarem à causa. A prova dos nove é dada pelo testemunho de Isabel Merrias, de 26 anos, natural da Ciudad Real, pequeno município de Espanha que faz parte da comunidade autónoma de Castilla-La Mancha. Todo esto comenzó porque conocí a rapaces españoles que estaban acá. Eles falaron que podíamos facer para solidarizar con ele, entón todos chegamos á conclusión de que había que ir á embaixada española. Entón, a través de Facebook, correo electrónico, mensaje, entre unhos e outros, estamos a conocer a persoas portuguesas, non? Entón, persoas que están na Universidade como humo, persoas que están a traballar comigo, na rúa, amigos que conocimos, nos contamos iso, entón eles, por solidaridade, tamén estiveron con nós. A Isabel quis deixar uma mensagem de gratidão para com os milhares de manifestantes que durante cerca de um mês habitaram literalmente na Praça do Sol, em Madrid, mas não foi a única. Acima de tudo, não são só esses os seus motivos. Isto vem da indignação das pessoas, de um vazio personal em que vês que não tem uma solução concreta, ninguém sabe o que fazer, os políticos não dão nenhuma solução. Então, todas as pessoas chegam à conclusão de que o problema é o sistema. Un sistema que non está a funcionar, un sistema económico que é un capitalismo, os bancos, un poder monetario que só cada vez os ricos son máis ricos, os pobres máis pobres e cada vez há máis precariedade. Entón, iso acontece en España, acontece en Portugal, acontece en França, en Italia, en toda Europa. Estamos a ver que há como unha especie, non é? Ou sí, non sei, depende da opinión da pessoa, como unha ditadura moderna. No entanto, não foi só a assistente social castelhana que apontou para Madrid como um caminho a seguir. Isto é diferente, é uma coisa permanente. E não só porque é uma questão de solidariedade com o que está a acontecer com os companheiros de Madrid, que estão a deixar os partidos de lado, estão a ser pessoas e estão ali a lutar, deixaram de trabalhar, deixaram de fazer as suas agendas e estão lá a lutar por aquilo que querem. Aqui eu gostaria que acontecesse o mesmo, ainda não somos suficientes para isso, mas acho que temos que aproveitar esta oportunidade, porque isto está a acontecer em todas as cidades da Europa, há vários acampamentos e acho que é uma maneira de estarmos ainda mais juntos e ainda mais unidos, por isso é que estou cá e quero continuar cá. A Raquel Bravo tem apenas 21 anos, mas sente já na pele as amarguras da idade adulta. É trabalhadora estudante, tem pouco tempo para si, mas nem por isso pretende virar costas a esta crença numa sociedade mais viva, mais acordada e com mais cor. Vê na rua a oportunidade de tudo alcançar e de a todos chegar e de só lá conseguir encontrar e alcançar os mundos e fundos que quer para si, para os que ama e, acima de tudo, para o seu país. Quero mais justiça, quero poder não trabalhar numa coisa que não gosto, que não me dá prazer, para poder sobreviver, quero viver, aliás, é basicamente isso, e não ter que sair do meu país para poder estudar, para poder realizar o meu sonho. Acho que as pessoas estão demasiado acomodadas a queixarem-se para dentro, estão demasiado acomodadas para não seguirem aquilo que realmente gostam, porque não têm essa oportunidade, passam muito só pela sobrevivência e não por acreditarem que são capazes de mudar. É na rua que se ouvem as vozes, é lá que o passado se reflete e é lá que o futuro se constrói. No final, a rua é de quem a quiser. É de todos e é de ninguém. No final, a rua é nossa.